Lá vai o homem da boca podre pagar pelo seu mal. Seus falsos papos perdem controle, sigilo pro escambau. Vejam só, a Amazônia ele queimou. Quem tem dó de alguém que nada ajudou? Vejam só, do povo morto ele zombou. Estou com Covid. Daqui pra frente vai dançar quadrilha, ex-presidente preso em família. Bola pra frente, o povo não se humilha. Daqui pra frente vai dançar quadrilha, ex-presidente preso em família. Bola pra frente, o povo não se humilha. Lá vai o homem da boca podre. Lá vai o homem da boca podre. Seu mal, seus falsos papos perdem controle, sigilo pro escambau. Vejam só, a Amazônia ele queimou. Quem tem dó de alguém que nada ajudou? Vejam só, do povo morto ele zombou. Daqui pra frente vai dançar quadrilha, ex-presidente preso em família. Bola pra frente, o povo não se humilha. Daqui pra frente vai dançar quadrilha, ex-presidente preso em família. Bola pra frente, o povo não se humilha. Vai o homem da boca podre.